Lei 11.340/2006. Maria da Penha. Se você está se preparando para o concurso da banca Consulplan, entender a Lei Maria da Penha não é apenas uma obrigação para a prova, mas uma ferramenta essencial para o seu futuro dia a dia nas ruas de nossa capital. Esta apostila foi pensada para você, que busca uma explicação direta e didática sobre a legislação que mudou o enfrentamento à violência doméstica no Brasil. Vamos juntos dominar esse conteúdo. O que é a Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha? A Lei número 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, é popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Ela não é apenas um conjunto de punições, é um sistema completo que cria mecanismos para coibir, prevenir e prestar assistência às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Para o direito, ela estabelece que a violência contra a mulher não é um problema particular, mas sim uma grave violação dos direitos humanos. Ela garante que toda mulher, independentemente de sua classe social, raça, orientação sexual ou religião, tenha o direito fundamental de viver sem violência. Contexto de criação e finalidade. A criação desta lei atende a um comando da nossa Constituição Federal, que determina que o Estado deve criar mecanismos para coibir a violência dentro das relações familiares. Além disso, o Brasil se baseou em tratados internacionais importantes, como a Convenção de Guelém do Pará, para dar uma resposta efetiva a esse problema. A finalidade principal é dupla: punir o agressor e proteger a vítima. Para isso, a lei prevê a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de proteção urgentes para afastar o perigo imediato. Importância para a proteção da mulher e segurança pública. A Lei Maria da Penha é um marco na segurança pública porque tira a violência doméstica da invisibilidade. Ela define de forma clara o que é essa violência e onde ela ocorre, no âmbito da unidade doméstica, na família ou em qualquer relação íntima de afeto. Para você, futuro guarda municipal, a lei é fundamental, pois prevê a capacitação permanente das forças de segurança, inclusive da guarda municipal, para lidar com questões de gênero e raça. A segurança pública passa a ter um papel ativo, garantindo que a mulher seja atendida com dignidade e que medidas protetivas sejam cumpridas com rigor. Como este tema é cobrado em concursos? Em provas de carreiras de segurança pública, a banca Consulplan costuma focar na atuação prática. É essencial conhecer as formas de violência, não é apenas agressão física, existem a psicológica, sexual, patrimonial e moral. Os procedimentos policiais imediatos, o que deve ser feito ao chegar em uma ocorrência. As medidas protetivas de urgência, especialmente as que obrigam o agressor a se afastar da vítima. Prepare-se para questões que apresentam casos hipotéticos, onde você deverá identificar se houve violência doméstica e qual a providência correta a ser tomada. O que vamos estudar nesta apostila? Para facilitar seu aprendizado, dividimos o conteúdo nos seguintes tópicos principais, seguindo a estrutura da lei. Disposições preliminares, os direitos fundamentais das mulheres e os deveres do poder público. Configuração da violência, onde a violência ocorre e quem são os envolvidos. Formas de violência, detalhamento das violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Assistência e prevenção, as políticas públicas e o atendimento pela autoridade policial. Medidas protetivas de urgência. Como funcionam e quais são as obrigações do agressor e os direitos da vítima. Equipe multidisciplinar e disposições finais. O papel dos profissionais de saúde e assistência e as alterações no Código Penal. Mãos à obra e bons estudos. A farda da Guarda Municipal de Manaus espera por você.